Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar. Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à Santa Missa. Que hoje a catequese tem a festa de tarde, primeira comunhão. Então também a igreja hoje está quase vazia, né? As crianças com as famílias da primeira comunhão têm missa às 16h. Mas vocês, crianças, aqui firmes, né? Então, vamos para a Santa Missa, agradecer a Deus por essas recebidas e pedir as bênçãos. Crianças, prestem atenção. Aqui, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, agora vamos pedir perdão por nossas faltas. Então, criança, vamos pensar em tudo que vocês fizeram que Jesus podia não gostar. Desobediência ao pai, à mãe, ou professores no colégio, na escola, ou brigaram com alguém, ou implicaram com alguém, né? Alguma coisa, né? Até esqueceram de rezar. Por tudo isso e qualquer erro nosso, vamos pedir perdão. Vamos colocar a mão no coração e pedir perdão. Que vieste chamar.

esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que irdes e para que produzais fruto e vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Crianças, nas leituras de hoje, principalmente no Evangelho, Jesus fala para nós o que significa ser verdadeiro amigo de Jesus. Né? Vou perguntar: vocês têm amigos? Amigas? Tem? Quem tem amigos e amigas? Levanta a mão, eu tenho. Todo mundo tem, né? E agora a pergunta, assim, sério, muito sério. Escutando? Está escutando já? Quando vocês têm amigos, aqueles amigas que vocês gostam muito, vocês procuram conversar com eles? Conversam com eles? Se tem amigos, vocês vão visitá-los às vezes, vão passear junto, né? Ou também hoje, quem tem telefone logo manda aqui a mensagem para amigo, né? Você manda também? E faz todo, você tem amigos muitos, né? Então, quando alguém tem um amigo, ele vai procurar conversar com ele, vai querer passear com ele, até falar, né? Mas será que pode trair o amigo, brigar com ele, falar mal do amigo? Pode falar mal de alguém? Não pode, né? Agora, Jesus fala que nós somos amigos de Jesus. Todos somos amigos de Jesus? Sim, né? Só nem levanta a mão, todo mundo já sabe que é amigo de Jesus, né? E agora, se vocês têm Jesus por amigo, será que vocês procuram conversar com Ele todos os dias? Fazem oração todos os dias, antes de dormir? Agradecem por tudo que ele faz, né? O seu dedo sempre em cima, né? Tudo certinho, né? Daniel, e se alguém disse que é amigo de Jesus, mas não reza, não conversa com Jesus, ou também briga com outras pessoas, se fala mal dos outros, é bom amigo? É bom? Mais ou menos, né? Tem que mudar um pouquinho. Vou lembrar também outra coisa, o que significa ser amigo dos outros. Amar os nossos próximos, como a Jesus, né? Como Deus amou a gente, né? Então Jesus fala assim: amar Jesus, amar a Deus, amar outra pessoa, que Jesus está presente na vida de todos nós. Se nós nos tornamos amigos das pessoas, nós somos amigos de Jesus que está presente naquelas pessoas. Até se tiver pessoa que vocês não gostam, mas Jesus está na vida dele, dessa pessoa. Então temos que também amar a pessoa porque ele também é amigo de Jesus e deve se tornar nosso amigo. Não pode desejar mal para ninguém. Amar até os nossos inimigos, né? Para se tornarem nossos verdadeiros amigos. Então, e agora? E Jesus fala assim, que nós fomos escolhidos por Jesus, que não foi que nós escolhemos Jesus. Jesus fala, eu escolhi cada um de vocês para serem meus amigos. E assim, se nós amarmos a Jesus, se nós amarmos nossos próximos, nós seremos amados por Jesus, né? Então tudo é a mesma coisa, né? Amar a Deus, amar o próximo, a outra pessoa, fazer o bem para todos. Mas agora eu vou fazer uma pergunta. Nós devemos ser amigos até aquelas pessoas que a gente nem conhece. Por exemplo, quando alguém, por exemplo, professores de vocês no colégio, eles devem ser amigos de vocês, né? Então, se vocês são amigos dos professores, vocês vão ter que fazer, escutar tudo que ele fala. Ele trabalha, ensina vocês, porque é amigo de Jesus e quer ajudar a vocês. Ele faz seu trabalho para receber salário digno, mas trabalha também para cuidar dos seus amigos. Pois é, alguém que trabalha na padaria, faz o pão, tem que ser amigo de todos, né? Não somente eu faço pão, vou vender 50 centavos, vai multiplicar quanto vai ganhar lucro, não. E vai ganhar salário digno pelo trabalho, vai vender o pão, mas vai fazer um pão mais gostoso possível para todos que vão comer e gostar. Oh, esse padeiro é bom amigo, né? Ele faz coisas muito gostosas, um pão e outra coisa. Então, qualquer profissão, a gente faz algum trabalho, temos que fazer o melhor forma possível, porque alguém vai ser beneficiado com o meu trabalho. E aquele que vai ser beneficiado com o meu trabalho, ele também é meu amigo. Então temos que servir aos outros, até realizando bem a sua profissão. Vou lembrar outro exemplo. O motorista de ônibus. Ele tem que lembrar o quê? Que ele motorista vai dirigindo o ônibus, né? Mas tem que lembrar que dentro do ônibus tem quem? Muita gente, né? Então todos eles são próximos dele. Que cuidar como amigos. Não acelera na quebra-mola que tu até bate com a cabeça no teto, né? Isso é maldade. Tem que guiar, segurança e cuidar de todos. Com o seu trabalho para ganhar salário digno, mas servindo aos outros. E assim pode contar todas as profissões. Por exemplo, quando a gente vai para médico, vocês não vão ainda, vocês têm saúde, né? O padre Jacinto está lá no hospital, já foi hoje, saiu da CTI e já está no quarto. Mas qualquer um médico que cuida dos doentes tem que ser um bom profissional como médico, mas também servir ao outro para ajudar com o seu amigo, ajudar a melhorar a saúde. Não assim, por exemplo, não vou falar o nome do médico se eu ia falar mal de alguém, né? Acontece. Vai para ali, o médico fala assim, senta aqui, que foi? Dor de cabeça? Isso está bom. Olhando no computador, sem olhar na pessoa, sem medir se tem coração funcionando ou não, já escreveu do computador a receita, padre, você vai tomar remédio. Aí uma semana, metade concluída, depois o inteiro. Perguntei, quanto tempo? Vida toda. Falei, ah tá, vou tomar, joguei logo no lixo a receita. E nem olhou, nem perguntou, né? Logo receita, né? Será que é amigo verdadeiro? Às vezes acontece assim, né? Nós precisamos exercer bem a nossa profissão. Vocês como crianças, tem que ser amigo de quem? Dos colegas, dos professores, dos pais, né? Sempre respeitando e cuidando, fazer o melhor. E estudar para aprender a viver, né? Então todos juntos devemos lembrar que nós somos escolhidos por Jesus, por Deus, e enviados para sermos mensageiros dele e nos tornarmos todos os amigos, e assim seremos amados por Deus, por Jesus, e abençoados por ele. Então, se todo mundo fosse amigo um do outro, a vida seria muito boa, né? E agora, concluindo, senão podia falar muita coisa, e o almoço está esperando embaixo, né? Então, Jesus fala assim: eu escolhi vocês e enviei em missão. Criança, jovem, adulto, já pessoa de idade bem avançada, todos somos enviados por Jesus para sermos testemunhas dele. E saibamos reconhecer a presença de Jesus, de Deus, na vida de qualquer pessoa. Até aquele ladrão. A gente não concorda, pode não gostar dele, que é difícil. Mas temos que rezar por ele, né? Dele mudar, para ele se transformar em um verdadeiro cristão, né? Nós devemos ser amigos de Jesus e amigos das pessoas. Quer dizer, amar a Deus e nossos próximos. Isso que Jesus nos ensina. E para concluir, Jesus fala: para ser meu amigo, você precisa viver segundo os mandamentos de Deus. Quem não segue a vida segundo os mandamentos, não pode dizer plenamente que é verdadeiro bom amigo de Deus, de Jesus. Agora, Jesus resume só, 10 mandamentos resume em um só: amar a Deus e ao próximo, né? Quer dizer, se alguém ama a Deus, não vai fazer mal para ninguém, não vai matar, não vai roubar, não vai trair esposo, esposa, não vai desejar coisas dos outros, assim, vai conseguir viver todos os mandamentos que Deus deixou para nós. Só para aprender a amar a Deus e amar nossos próximos. É simples, né? É simples. E agora? Agora à tarde, às 4 horas, o que vai acontecer aqui na igreja? Vocês sabem? Os colegas e amigos de vocês, de turma da primeira comunhão, hoje vão receber a primeira comunhão, né? Que para a primeira vez vão receber corpo e sangue de Jesus. Vocês estão no qual ano da catequese? Qual ano? Primeiro? Primeiro, né? O ano que vem já é primeira comunhão. Alguns aqui 2 anos, né? Temos que preparar bem. Vamos rezar, estudar, firme, para não desanimar, para chegar esse momento que vocês vão receber o corpo e sangue de Jesus. Mas tem que estudar muito ainda, né? Para conhecer Jesus, conhecer que tem que ser cristão, que conversar com ele, conversar com os outros, aprender a ser obediente, né? Muita coisa ainda para aprender. Vamos pedir para vocês também essa graça, que vocês possam aprender bem e se tornar verdadeiros bons amigos de Jesus e de todas as pessoas, respeitando. Vamos então ficar de pé. E agora vamos professar a nossa fé. Como está no... Okay. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs e crianças, roguemos ao Pai que está nos céus, que escute as nossas preces, pela igreja e por todos os homens, dizendo com fé: ouvi-nos, Senhor. para que a vivência do amor a Deus e ao próximo seja sempre nossa lei maior na comunidade, na família, no trabalho e em todos os ambientes, rezemos ao Senhor. Para que nos abramos cada vez mais à ação do Espírito de Deus, deixando-nos conduzir e fortalecendo os caminhos do amor, da solidariedade e da paz, rezemos ao Senhor. Para que a tentação de uma religião voltada para o individualismo e o consumismo não abafe a vivência do amor a Deus e ao próximo, rezemos ao Senhor. Para que tenhamos a coragem de perdoar as ofensas recebidas, tomando a iniciativa de ir ao encontro daquele que errou e descobrindo, com o nosso amor, o modo de acolhê-lo, rezemos ao Senhor. Rezemos também pelas pessoas, os doentes, também nos hospitais, também o Padre Jacinto, que está no hospital, todos os doentes da nossa comunidade. Possam recuperar bem a sua saúde. Pedimos bem e a benção para os aniversariantes, que hoje presentes, casais que fazem aniversário. Pedimos benção para as pessoas daqui a pouco, vão nessa comunidade embarcar no avião para peregrinação para Fátima. E todos nós aqui presentes, que Deus abençoe cada um de nós, rezemos. Ouvi-nos, Senhor. Deus de amor e nosso Pai, ouve a oração dos vossos filhos e filhas e fazei que o dom do Espírito Santo guarde em nós a memória sempre viva das palavras de Jesus aos seus discípulos, por Cristo nosso Senhor. Agora, crianças, podem ficar de pé um pouquinho, porque esse banco de vocês tem agulhas, né? Difícil até ficar sentado, né? Acho que eu vou pedir para o Padre João pintar uma cola para vocês colarem e não ficarem andando, né? Vamos ficar de pé para receber ofertas, que pão e vinho e fruto do nosso trabalho, um pouquinho do nosso dinheiro, do nosso salário. Vem o Senhor oferecer. Esse vinho e esse pão, tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração, vejo agora em teu altar. Yeah.

Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai, o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, e não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Chegou o momento da Sagrada Comunhão. Aqueles que estiverem devidamente preparados com o sacramento da confissão podem se aproximar ao altar. Os demais façam sua comunhão espiritual. Coração.

E lembramos logo, né, que a primeira comunhão é o início de uma nova etapa na vida, e os pais têm que incentivar para elas não pararem, né, mas continuarem firme na igreja. Lembramos que amanhã reunião do conselho paroquial às 20 horas. Em mês de maio, mês dedicado a Nossa Senhora, oração do terço diariamente, meia hora antes das missas da noite, de manhã também. E também, próximo domingo, é domingo, dia das... De quem é domingo que vem? Dia de quem? Esqueceram. Dia das mães. Claro, né? Esqueceram? Acho que não, né? É difícil esquecer, né? Dia das mães e, mesmo tempo, dia de Nossa Senhora. Nossa Senhora que apareceu em Fátima, né? 13 de maio. E também, próximo domingo, teremos uma procissão de Nossa Senhora de Fátima, que vai ser uma hora antes da missa da noite, às 18 horas, né? E também tem a novena de Nossa Senhora de Fátima, já começou anteontem, todos os dias às 18 horas, sábado às 17h30, aqui na gruta em frente daí do salão, gruta de Nossa Senhora de Lourdes. E também outros avisos, hoje tem almoço aqui no salão, já está quase tudo pronto, quem já comprou convite para almoço, né? Então desejo que seja almoço gostoso, né? Não sei se tem ainda para vender, mas parece que venderam tudo, mas para perguntar lá embaixo se tem ainda convites. E também agora, se alguém quiser arriscar para viajar por R$25 uma 20 dias na Europa, você imagina o que R$25 viajar para a Europa? Mas tem que arriscar comprando o bingo, né? E uma pessoa vai ganhar. No dia 20, temos um sorteio do bingo, cartela R$25, e o primeiro prêmio é participar de uma viagem para a Europa esse ano, agosto, ou ano que vem, ou também pode receber R$8.000. Então, tem que arriscar, se não arriscar, não ganha, né? Então, as cartelas são à venda aqui na acolhida, na lojinha, na secretaria, também hoje, durante a semana, até na hora do bingo, que vai ser dia 20, domingo de tarde. E também convidamos para nos prepararmos para ir para a peregrinação ao Santuário de Aparecida. A pé já chegamos perto. Semana passada nós já chegamos até Coatis. Nós fizemos 127 quilômetros em 4 dias. A segunda etapa. A terceira etapa vai ser até Silveiras, mais 100 quilômetros, né? Mas agora convidamos para ir de ônibus. Em agosto, a toda a arquidiocese vai para Aparecida. Nós temos 2 ônibus reservados, somente 2. Um para ir, como sempre, embarca à noite, meia-noite, e volta dia sábado de tarde, cochilando dentro do ônibus, né? E comendo aquela comida cara naquelas paradas lá, né? Você imagina um lanche naquela parada de ônibus que vem na esta via Dutra, é o preço de um almoço ou jantar no hotel, né? Mas se outro ônibus vai sair também na sexta-feira, pouco mais cedo, vamos ficar no hotel do Papa, em Aparecida, com toda a alimentação, café da manhã, almoço, jantar, e volta domingo de tarde, passando pela Canção Nova. Então, quem quiser, pedimos para já reservar, pagando as parcelas, essa viagem. E seria bom para que dia 23 de junho eu vou sair de férias. Mas antes, seria bom já confirmar, pelo menos começar a pagar para... não deixa tudo para o Padre João depois organizar sozinho, né? Então, espero para antes, até o final de junho, já vamos concluir todos os ônibus. E outros avisos. E coral vai cantar dia 27 às 18h15. Congresso da Divina Misericórdia, 23 de junho, e com inscrições na secretaria ou com Marita, que está na porta da igreja. Grupo Jovem Metanoia também convida, eles estão e visitando as famílias, pessoas que não podem se locomover para a igreja. Então, às sextas-feiras, 20h30, eles vão para as casas para rezar o terço cantado. Terço Nossa Senhora, terço Misericórdia. Então, quiser interessado, para convidá-los para ir na sua casa. Tem pessoas idosas que não podem se locomover. Então, somente entra em contato ou deixa telefone na secretaria com acolhida. Inscrições para catequese. As crianças, primeira comunhão, vão terminar, né? Hoje. Entra outra turma. Então, vão encerrar já inscrições para a turma nova. Tem inscrição para pré-catequese, para os pequeninos. Inscrição para catequese especial. E também para a crisma dos jovens. Procura catequistas na secretaria ou logo após a missa das crianças ou antes da missa com os catequistas. E também... Eu já falei tudo. A respeito das viagens... Lembramos que a revista de Misericórdia, que já chegou para o mês de maio, junho, que ainda não comprou, já pode comprar na lojinha, na sacristia ou como acolhida. A revista da Misericórdia, que é a oração diária. E também eu lembro das viagens. Daqui a pouco, à tarde, nós vamos embarcar, vamos para a peregrinação para Fátima, para Portugal. Um grupo da nossa paróquia e várias paróquias. Hoje vamos para a Alemanha, vamos passear em Frankfurt, depois vamos para Portugal. E dia 11 estaremos em Santiago de Compostela, na Espanha. E 12 e 13 estaremos em Fátima, na festa Nossa Senhora de Fátima. E recebemos um prêmio, muito, muito bonito. Dia 13 de maio, em Fátima, vai ter um show gratuito para todos os peregrinos, de Andrea Bocelli, homenagem a Nossa Senhora. Agora, outras viagens que nós teremos agora, passeio turístico em junho para a cidade histórica de Minas Gerais. Vamos passear Maria Fumaça, São João del Rei, Tiradentes, Congonhas, Mariana e Ouro Preto. Então, quem quiser, ainda temos algumas vagas. E também o passeio também para cidades, para Serra Gaúcha em outubro, novembro. E quiser a Natal Luz, festa e passeio no sul do Brasil. E peregrinação para Terra Santa, também final de outubro, início de novembro. Com preço, mais uma vez, conseguimos um preço muito bom comparando com outras empresas que fazem essas viagens. Diferença dá até $1,000 por pessoa e mais baratos nessa viagem que preparamos. É diferença muito grande. E também a Jornada Mundial da Juventude, que sabemos que é muito difícil, vários grupos que já venderam 40 lugares, não tem uma passagem para Panamá. Estão cancelando porque não tem passagem de avião. Nós conseguimos 30 lugares. São poucos grupos do Rio de Janeiro que têm algumas passagens. Nós temos 30 lugares. Então, se os jovens interessados me procurem, ainda não tem preço definitivo, mas dentro de uma semana já vou apresentar. Vamos somente para Panamá passear, vamos ficar hospedados na Casa da Misericórdia, aquele que prepara a revista da Misericórdia, João Carlos, e depois participa da jornada. E último lembrete que também temos passeio para Canadá em outubro, outono de Canadá. Então, convidamos, estou falando porque agora eu vou viajar, então ninguém vai falar das viagens, né? Então, convido qualquer detalhe, tem cartazes, tem programação, pode pegar na mesinha lá na saída da igreja, entra no site paloteviagens.com ou entra no meio, fala comigo, que eu vou explicar. Apesar que estarei na Polônia nas férias, mas também sempre o telefone, o WhatsApp vai ser ligado e podem falar comigo. Agora convido aqui para frente aniversariantes. Quem fez aniversário? Convido para frente. Mais aniversariantes? Nossos irmãos. desça sobre vocês, aniversariantes, permaneça para sempre. Amém. Nossos irmãos já foram abençoados, porque o Senhor já derramou o seu amor. Nossos irmãos já foram abençoados, porque o Senhor já derramou o seu amor. O Senhor já derramou, o Senhor já derramou, o Senhor já derramou o seu amor. O Senhor já derramou, o Senhor já derramou, o Senhor já derramou o seu amor. Gente, eu queria pedir um parabéns especial para o Padre Cristóvão, que ontem completou 33 anos de ordenação. Parabéns a você. Vamos rezar uma oração Ave Maria, cumprimentando nossa mãe, mês de Maria, pedindo a saúde para as pessoas, a bênção para as crianças que vão ser a primeira comunhão, e principalmente, de modo especial, pelo Padre Jacinto, que está no hospital, já saiu da CTI, agora está no quarto. Então vamos pedir para ele a recuperação da saúde. E também para todos os doentes. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Parabéns para vocês, vão receber a bênção e voltar. Estamos ainda no tempo da Páscoa, então vamos ter a bênção solene, como louvando Deus ressuscitado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Aleluia. Aleluia. Demos graças a Deus. Domingo para vocês. Sou também, padre. Entre todas foi a escolhida, fostes tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Desta terra, roga pelo povo que seu Deus espera, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Sempre será Maria, cheia de graça. agora. Viva! Viva Jesus!